5, alterna 25, 4, 5. Confirma a frequência? Confirma, 12685, alterna 12545, Alfa Eco Fox. 12685, 12545, Alfa Eco Fox. 3216, livre LS, informe chubizado no localizador. Livre LS, 3216. Na 3191, chame Recife 251, na 5728 da para o TAC, 128 a bordo, 3 autonomia, alterna Fortaleza. 2813 Portal. Aprovado o táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118.6, o ajuste 0021 no bom voo. Indy Alpha, via Pátio, 10 a pista, 0021, sucesso, muito obrigado, bom trabalho, até já. Duna pro 6721. 721, voe com a proa 050, terá como limite o localizador. 050, limite ao localizador, 6721. E posição 1 pro chuveiro também. Aproximação e chame a torre do salvador em 1862, eu confio. É 1862, né? Direito no perfil da DAE, Olinda, pós-Olinda, Voilhaus. 5471 no código transponder, controle 120.8. Ciente, o azul 4463 autorizado, 160 para Ilhéus, decola da 10, curva direita na saída da EL e após Ilhéus. 5471 é o transponder, poderia confirmar o controle de saída? 12080? Afirmativo, só confirmando a saída da EL Leda, após Leda e Ilhéus. Da EL Leda e após Ilhéus para o 4463. 01 autorizado, pushback, sonamento, Amtex. Livre, puxa, sonamento. Zona 140, Golfo 777. Confere Golfo 777, chame o centro Recife nas frequências 1251, alterna 13325. 251, qual que é a secundária? Secundária 13325. 3325, obrigado, Golfo 777. Para descida, 6721? Afirmo, para 2000 pés, com 1020 no altímetro, livre aproximação, a tudo estabilizado no localizador. 2190120 autorizado, chamará quando no localizador, 721. Azul 4076, mantenha 150. Azul 4076, sua identificação, desça e mantenha 4 mil pés, voltímetro em Salvador, 1020, chegada a mais. Desce para 4 mil pés, 1016. É 1020, altímetro, 4076. 1020, grato. Gol 1754, desce para 3 mil pés, 1020 na altura. Confirme 3 mil? 3 mil, confirmo, com 1020 no altímetro. Gente, desce 3 mil, gol 1754, obrigado. 90, gente, dá para autorização para a Petrolina 200. Já aprovado, um minuto, prepare a subir a moto. Gente, moto. Salvador, boa tarde, 3 2 no meio, bem-vindo, prossiga Alfa e mantém sua Juliette. Alfa, mantém Juliette, 3 2 1 intercepte agora com a proa 070, livre LS. 070, livre LS, 721. Solo azul 4463 para o táxi, 85 a bordo, autonomia 0255, alterna Salvador. 463, Índia e Alfa, teu ponto de esperada 10, no ponto de esperada 18.64, torre, 1020, ajuste, mongol. Sente Índia e Alfa, ponto de esperada 10, 1020, no ajuste, grato. E 2 no meio, ingressa Juliette, portão 02. Juliette para 2, obrigado. Luca Aru. Web 5728, contato radar decolagem, tudo mantém 350 saída PUCA. 350, sem na saída PUCA, 57 da Webjet. Quando possível, se autorizado em condenação, voaria Romeu Fox 08. Gente, aguarde. Guardarão, obrigado. Azul 4076, reduza para 2009. 2009, azul 0076. Siga! Gente, Alfa November Fox, mantenha as condições visuais. Voltímetro em Salvador 1020, prossiga via corredores. Informe a 20 milhas de Salvador. Confirme seu estimado para Veracruz. Pode prosseguir descido, gol 174. Ok, gente. 174 pode prosseguir para 2 mil pés. 721 no... já estabilizou? Positivo, senhor. Complete a aproximação, chame torre em 18612. 18612, obrigado. 1754, prossiga para 2 mil, está livre a aproximação, informe estabilizado no localizador. Estabilizado com 1774. Esquerda, perfil da Momo, coque, boa porta direto. Petrolina, 5474 Transponder, controle 120.8. Sete autorizado 200 para Petrolina, decola da 10, curva esquerda, saída Monte Coquimbo, após direto, 5474 Transponder, controle 128, trip 5490, reportaremos para posicionamento a partir do 3. Rádio Cotejamento, ciente, encontro pronto para posicionamento. Graças. Localizador, voo 754. LS, chame 2 Salvador em 118.6. 118.6, voo 754. Azul 4076, livre aproximação, descendo para 2000, acústico estabilizado. Livre aproximação, descendo para 2000, Laércio já estabilizado, Azul. Controle Salvador Azul 4463, está passando 1800 na Leão. Azul 4463, contato radar na decolagem, submantém 160, após 2000 direto letra. 160, 2000 letra, afirmativa Azul 4463. Salvador 4463. Prossiga. Só desculpa, é 2000 letra ou 060 letra? A partir de agora, livre letra. Tá bom, muito obrigado. 21 livrou à direita. Bem-vindo, Alfa e repórter da Juliette. Alfa, da Juliette, reportará 6721. Ilhéus 4463. Web 5728, Centro Recife solicitou que mantivesse a saída pública. Manteremos, 5728, na ponte, chamo. Azul 4076. Azul 4076, prossiga. Já estabilizado? Estabilizado, final do ILS X-Ray Down 0. Flete aproximação e chame torre em 118 decimal 612. 118 decimal 6, o azul 4076. Salvador, muito boa tarde, UAB 674 Ouro, com a informação Papá, aguardando o papel Guarulhos. Telescópio, 360-340 já aprovado. Pronto. Guarulhos 340, volta conforme plano, grid é para o Zulu no meio, abraço ao Zulu. Decola no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leda, pós Leda, voa bridge, autoceto aeroveio para o Zulu no meio. 5502 o transponder, controle 120.8, controle. Autorizado Guarulhos 340, decolando no zero, curva direita, Dael, Leda, bridge. Intercepta para o Zulu no meia, bravo até o Zulu. 5502 é o transponder, 120.8 é o controle para o 6741. Portão 10, chame quando pronto, puxa chamar. Chamará. Fala Salvador, boa tarde, gol na 754, livrando. Bem-vindo, prossiga Alfa e reporte da GDS. Obrigada, Alfa, para o... Ativo. T54, após a ingressa Juliette, portão 08. Juliette para 08, gol 1754. Solo Trip 5490 para puxa acionamento, parte 3. Autorizado, chama o táxi, Trip. 5490, obrigado. 51-3325, muito obrigado, 5493. Azul 4076. Bem-vindo, Alfa e Juliette, portão de número 03. Alfa, Juliette, portão 03, obrigado. November Fox. Alfa, November Fox, seu controle, Salvador. November, Fox, céu controle. Papa Tango Alfa November, Fox é o controle, Salvador. Tango Alfa, nós vamos foco seu controle, Salvador. Salvador, boa tarde, Trip 5240, transfere para Quebec. Trip 5240, boa tarde, essa identificação, desça para 3 mil pés, o time trem Salvador 1020, direto para Amã. 3 mil pés, comi 20, voa na mão, 5240. Trip 5490, pronto para o táxi, POB 3737, autonomia de 4 horas e 10, alterna Salvador. Obrigado, Trip, táxi em frente, Índia e Alfa, até o ponto de espera no 0, no ponto de espera Torre, em 1 no 8.6, ou ajuste no 020, bom voo. Trip em frente, Índia e Alfa, dando pronto, 118.6, com 1020, ajuste, Trip 5490. Muito obrigado, senhor, um ótimo trabalho. Gentileza, poderia fazer uma chamada para a aeronave Alfa November Fox, Papatango Alfa November Fox? Papatango Alfa November Fox, está na escuta do Trip 5240? Alfa November Fox, na escuta do Trip 5240? Está com 160, detonação radar. Negativo contato, senhor. Eficiente, obrigado. Ordem. Solo, Salvador, 2767-4, não para pushback, acionamento no 10. Autorizado, Egg, portão 10, chame táxi. Autorizado, 67-1. Controle Salvador, boa tarde, Trip 5490, decolou na sua escuta. Trip 5490, contato radar decolagem, submontão 200, sem restrições, sair da MOMO. MOMO sem restrições, Trip 5490. Taxi Web 6741 com 110 a bordo 0415 com 5. 0, 4 e 15 e alterna com fins. Web 6741, taxi aprovado, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera da 10, que chama Torre 118.6. O ajuste 1020, bom voo. Autorizado, táxi 1020, ajuste, Índia Alfa no ponto de espera 2862, obrigado, bom trabalho. Salvador, 050, na chegada Mari, identifique, Golo 941. 050, chegada Mari, identifique, Golo 941. Thunder Fox, seu controle. Alfa November Fox, controle Salvador, transmite as cegas, frequência livre 2345, bom pouso até o regresso Salvador. Tráfego Salvador,